chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. Explosão no funk da lua. De disciplina, sem neurose, sem caô. A festa vai começar agora, o papai chegou! O papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. Here we go! Cafeína, Leite Show! Leite Show! Ai, ai, ai! Que foi? Ai, meu, Júlio Oliveira é sensacional! Que foi? Ele já colocou no Twitter? Já! Acabou de colocar. Da sua participação no programa da Rede TV. Deixa eu ver. Ó, fica o jogo. Mandou bem, Júlio. Vai esse final de semana, besta. Tá bom, vai esperando. Fizeram. Fizeram um chapa 13, viu? Hã? Isso aí chama chapa 13, quando os caras falam na televisão. A linguagem da televisão. É quando os caras falam, meu, vamos gravar uma entrevista. Às vezes tem algum artista mala, que às vezes os caras falam, meu, precisa gravar, vamos gravar uma entrevista com esse cara. Os caras falam, meu, vamos fazer um chapa 13. Aí grava, arquiva. Arquiva. E se precisar, naqueles programas de Réveillon, que não tem ninguém, aí mete a entrevistinha lá no meio. Senão vai pro saco. Ai, bom, Cafeína Leite Show está no ar. Mais uma vez aqui pela Metropolitana 98.5 MHz. O Marcelo Matias, tô olhando aqui no estúdio da Rádio Metropolitana, do programa Cafeína. Que tipo cacete que tá aqui? O Matias tem um balde d'água embaixo do ar-condicionado. Isso aí! Tem alguma relação com a nova modalidade entre os artistas? Que jogar balde de água fria ou doar $100, $100 pra aquela instituição de caridade? Isso aí tem alguma coisa? Alguém te desafiou, Batista? Não, mas se quiser, você pode. Eu não, tá frio, rapaz. Ô, Batista, você sabe que eu tava assistindo hoje na TV, vendo no Instagram dos artistas tal, Davi Luiz, Thiago Silva, David Brasil, o povo da Globo, Fátima Bernardes. Meu, tem uns artistas aí que tão dando um gato, porque o negócio é balde com gelo. E eles estão jogando água normal, né? Mas, pra quem mora em São Paulo, nós sabemos que a água está escassa. Tá difícil. Não chove direito onde tem que chover, lá na serra, sei lá das quantas, onde tem que chover, Serra da Cantareira, onde que é pra chover, Batista? Onde que é pra chover? É, na Cantareira. É na Cantareira. Então, e aí nós queremos saber de você, querido ouvinte. O que você está fazendo para economizar água? Muito bem. Hã? O que você está fazendo? Mas não vem com aquela resposta. Ah, eu tô tomando banho em 2 minutos. Né? Tem que ser uma coisa criativa. Tipo, eu tô pegando meu suor e guardando para lavar roupa. Aqui não é o Jornal Nacional que nós vamos pra rua. O que você está fazendo para economizar água? O cara, olha, eu estou passando menos tempo escovando meus dentes. Não! Você tem que falar uma coisa criativa pelo Facebook. facebook.com/programacafeína. Ou pelo telefone. 30047000. Muito bem. Então posso começar, Caipira? Vai com tudo, Batista! Podemos entrar no ar. Opa, rapaz! Opa, Lelê! Deixa eu ver aqui, ó. Meu amigo Pércio está ouvindo. Pércio? Pércio. Nome bonito. Ele é da elite, aliás, é pra ele, Mini Ruth, que você tem que pedir os kits da Loja do Prazer, porque é ele que fica regulando. Aí, ó, seu Pércio, ó, tá Pércio. Dando mancada, hein? Pô, tá os ouvidos que do cara. Todo dia ele fala, não, vou separar e não separa nada. Os ouvintes do Café na Leite Show estão precisando de kit, Pércio, libera aí pra nós. Tá certo? Senão eu vou falar com a superintendência da Loja do Prazer. Ele vai ver a batata dele assar logo. É parente Daniel? Que parente? Não é? É amigo, assim? Nada. Jantam junto, de vez em quando? Só... Tem o WhatsApp, tem o grupo do WhatsApp, manda, será que besteira saiu pro Daniel? Ele saiu do WhatsApp. Ah, saiu? Saiu porque a mulher ficou brava com ele. A mulher ficou brava. Que porque os caras do grupo... do grupo fica mandando foto de mulher? Mulher pelada e tal. Aí a mulher pegou mal. Quem tem medo, né? A mulher pegou mal. E ele... Pra você ter uma ideia, ele é tão bunda mole que ele não tem nem Facebook. Ai, tadinho. Que a mulher não deixa. Vai me dizer que ele é daquele cara que tem Pércio e Amanda. É. Hã? É tem, desse tipo? Tem a fotinha. Aliás, até pode ser um tema de amanhã, Batista. O que você acha? O que você já mandou de besteira no Facebook? O que você já mandou pro seu amigo pelo WhatsApp, os WhatsApps? Muito bem. Podemos começar? Não Vemos. Gostou. Que quando ele gosta, ele fala. Anota. É que estamos com pressa. Entendi. Tá? Tio. Então tá. Tá? Começou. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Metropolitana, cafeína, leite show, primeiro lugar no público jovem. Obrigado, gente, por responder, Metropolitana. Você sabe por que a gente tá em primeiro lugar, Marcelo Batista? Porque alguém com aquela pranchetinha, aquele coletinho, chegou no querido digníssimo ouvinte e perguntou, que rádio você escuta? E a pessoa respondeu, Metropolitana. Sim. Que horário? Ah, da meia-noite às duas. Fala o dia inteiro, mas não, você não quis. Fale só das noites às duas. Da meia-noite às duas. Das noites às duas. Das noites. É das noites. Pode ser das noites. A partir depois das oito. De segunda a sexta. E queremos agradecer a todos que responderam Metropolitana FM. Não é, Batista? Que aí a gente fica feliz. Pode até, quem sabe, pedir um aumento aí pro nosso querido chefe, sei Acho lá. Que não é para tanto, né? Não é, Batista? Será não que é, não? Não é para tanto. O que você acha aí? Acho que não vai rolar. Olá, viu? Não. Não é para tanto. Não Será é para que não? Tanto. Mandar no secret assim, queria tanto que arrumassem um aumento para mim? Não, não rola? Não é para tanto. Caipira é já postou isso. Pelo visto. Pelo visto. Não, eu não posto no secret. Se tiver alguém falando mal da rádio, já sabemos quem é no secret. Não, que fique bem claro para quem não sabe o que é secret, é um aplicativo que tá dando muito o que falar, onde todas as pessoas postam aquilo que está no interior delas. Ele falou que até o fim do ano ele sai da rádio. Opa! Se Deus falou, quiser, eu vou pra TV. Até o fim do ano, Até dezembro. Fica rica, lembra das amigas. Você vai pra TV, se botarem você no ar, tá legal. Aí vale a pena. Trollagem sem limite. Se você trabalhar na TV e não aparecer na frente da câmera, aí não adianta. Não, né? Mas ué, a começar igual eu comecei aqui atendendo o telefone de final de semana. Vamos deixar o comercial no rosto dele. Tá certo. Muito bem. Ó, notícia nos Estados Unidos, um noivo forjou a própria morte pra não ter que se casar. Oi, expert. O cara desistiu, mas aí a noiva descobriu, rapaz. Ele falou, desculpa, ele forjou, fez de conta que tinha morrido pra não casar. Porque é até a morte nos separe. Já separou, ele já não precisa casar mais. O cara foi esperto, Batista. Exatamente, ele pode falar, olha, eu ressuscitei. É, fala que até a morte, até que a morte o separa. A morte nos separou, mas não diz que o fato de eu ressuscitar nos une de novo. É. Entendeu? Isso não está na, está na Bíblia. É. Então. Então, mas é isso. Bom, falta de água, hein, rapaz? Nossa, não, o negócio chove. Tá quando feio. Chove, cai umas gotinhas, só dá uma garoinha. Negócio tá feio, hein, Batista? Aquela garoinha que só suja o carro, sabe que fica aquele... Aqueles pontinhos? Que fica aquele meio barrinho, parece que é um barro, então. Só isso. É, mas você tá lavando o carro, seu carro, Batista? Eu não. Conta a verdade. Não tô, não. Nada? Não tô, não. Há quanto tempo que você lava seu auto? Vou lavar amanhã. Antes que acabe a água de vez. Ai, que horror, tá velho. Mas vou lavar aquele com cera. Ai, que chique. Bom... então eu quero saber o seguinte, do jeito que tá a situação, o que você tá fazendo para economizar água? Você tem que responder pelo Facebook. facebook.com/programacafeína e pelo telefone 30047000. Exato. Ó, já tem papai, eu quero, você pode ganhar um kit da loja do prazer. Olha, Batista, eu quando eu vou tomar banho, eu só lavo as partes mais essenciais. Ah, é? É, que é, por exemplo, a parte da frente, a parte de trás e o tuvaco. Mentira, o tuvaco você não lava porque vive fedido. Tá te catando! Que artista! Ou compra aqueles paninhos umedecidos. Que ajuda também. Dá uma também. Passadinha. Ai, na sacola, na virilha, isso. Né? E uma dica também é passar talco, que disfarça o cheiro. E é bom que ele não rasga quando você passa o paninho umedecido, já tentou, né? Batista? Porque ele tem uma consistência um pouco, não é que nem papel. É, papel verdade. Você pode rasgar. É um paninho, né? Passa na bundinha do neném, né? Então. Quando o neném é pequeno, a mãe não dá banho toda hora, né? Você passa hipoglose. Por que será que a gente, depois que fica grande, não passa mais hipoglose? Não passa mais aquele creme de... É, hipoglose, pronto, falei. Sei lá. Por que será, hein? É bom, sabia? Esse negócio pra tirar a olheira, é muito bom. Tá bom. Ó, o Michel Gabriel, ele tá respondendo aqui o seguinte. É, pra economizar água, ele fica. Ele pesquisa na internet fotos da Gretchen. Aí ele começa a chorar de medo, guarda as lágrimas pra beber depois, né? A K. Andrade, ela tá à base de cuspe. Lava a mão, toma banho, lava a louça, tudo com cuspe. Será que o álcool é. Porque o álcool é um líquido, né? Aquele certo. 96 ml. Será que ele é feito de água, Batista? Pra ser extraído? Não por exemplo, dá pra tomar banho com cana-de-açúcar, não tem aquela garapinha? Mas você fica melado, né? É bom, tá? Olha só, o Gabriel Gouveia, ele tá tomando banho com a água que sai da máquina de lavar. Que ele vai guardando, que já vem com um sabãozinho, né? Meu pai, você acha que é brincadeira? Meu pai, ele guarda, porque em Piedade tem dois tanques, o tanque que guarda, ele guarda água pra lavar o quintal, essas coisas. Minha avó também. Olha aqui, o Samuel Dias, ele parou de chorar pra economizar água, nem chorando mais, tá? O Guilherme Vitor, ele pega a baba do cachorro dele pra lavar o corpo, pra tomar um banho. Aquele São Bernardo, né? Né? Toma banho com duração de uma música pra economizar água. Uns 3 minutos. Depende, olha, se for faroeste e caboclo, demora uns 10, velho. Ou se for que o cara fala, meu, tomo banho ouvindo música. Que música é? Não, é um remix. O cara bota aquele seu remix. Hora. Né? David Guetta. Quem mais aqui? O Diel Santos, ele tá até transpirando menos pra economizar água. Só dou descarga uma vez por semana. Nossa senhora, hein? Que, aliás, teve um aqui no Twitter. O Leandro, ele disse o seguinte: ó, eu só tô fazendo aquele xixizinho quando eu vou no número 2. Assim é uma descarga só, entendeu? Aí dá uma economizada legal, né? Sabe o que é bom? Fazer xixi no banho agora, de verdade mesmo. Mas fica fedido, box, não, é horrível. Você faz xixi no... Ai, que mulher é diferente, né? A gente consegue mirar. Porque o ralo... Nossa, o seu... deve ser muito legal ser homem, né? Pra mirar, gente. É legal. O seu não dá pra mirar, não né? Não dá pra mirar, né? Caio Amaro tá reciclando urina pra economizar água, né? O Matheus Amorim, ele toma banho com a namorada dele. Safadinho. E agora... Vamos ver se ele vai falar de novo, se ele apertar o botão. E agora pelo telefone! 30047000. Ai, ai, ai, ai, ai. Alô! É código Morse agora. Ele tá tentando se comunicar com o culpado de Washington. Alô! Alô! O compadre Washington foi inventor do código Morse, né? Que ele fazia tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-pá! Ele inventou. O Caipira sabe o que é código ele não Morse. Sabe o que é código Nunca Morse. Nunca viu desculpa, Titanic. Olha, desculpa, amigo ouvinte, mas o jegue que está aqui. Você que está olhando para o rádio de frente, ele está à sua esquerda. Quem, mas, eu? É, mas ele está à minha direita, o jegue Caipira, que não sabe nem o que é código Morse. Alô, quem fala? Vamos ver. Alô, quem fala? Alô. Quem fala? Antônio. Ô, tudo bem, seu Antônio? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe o que é o código Morse? Caipira, eu não sei não, viu? Tá vendo, Marcelo Batista? Então, agora... Sinceramente, eu esqueci. Agora eu tenho um burro à minha direita e um burro de frente pra mim, que é o que tá falando no telefone, olhando pra rádio. Antônio, você vê a injustiça que a gente passa? Porque tem certas coisas que a gente não sabe, porque não é? É muito não, mas passado. Aí eu sou obrigado a concordar com o Batista, viu? Poxa vida. Chupa, Caipira. Ô Antônio. Fala, Batista. Antônio, o que você tá fazendo pra economizar água, hein? Até só o Alckmin, o Haddad, está todo mundo ouvindo o programa. Então, Batista, é o seguinte. Aqui no prédio que eu trabalho, o condomínio, eles, desde o último racionamento que teve, eles inventaram de reciclar a água. Qual o procedimento? Eles têm uma caixa d'água reserva, entendeu? Toda a água que os moradores usam. Vai pra essa caixa, ela... automaticamente é limpa a água e a água é utilizada para limpar o condomínio. Então, aqui tem chuveiro, aí eu pego e tomo banho aqui no condomínio. Mas com água de xixi, cocô, de não, descarga? Não. A água, ela é, como fala, tratada, entendeu? Existe um procedimento aqui, a obra foi muito cara, então toda a água que o morador usa vai para essa caixa d'água, aí é utilizada para nós aqui que trabalha aqui no posto tomar banho e lavar o prédio em geral, entendeu? Mas tem que dar essa dica aí então pro governo. Uhum. Às vezes os políticos não sabem disso aí, eu também não sabia. Mas o Caipira, o problema é o seguinte, o governador quer que só a água caia do céu, entendeu? Mas eles não fazem a parte deles. Entendeu? Não fazem a parte como tá político, vendo? A Sabesp, não fazem a parte deles. Tá vendo? É muito fácil só esperar cair do céu e ninguém fazer a sua parte. Cai do então, céu. Por isso que tá acontecendo isso aí. Cai não é do a primeira céu, vez, né? Literalmente isso, né? Porque todo ano, toda vez é essa isso história. Mesmo, Batista. Ah, isso vai ter racionamento de energia. Por quê? Porque não construíram hidrelétrica. E eles não fazem a parte deles. Aí é ninguém que o povo faz nada. A parte deles. Ah, porque vai ter enchente em janeiro. Por quê? Porque ninguém faz nada, né? Muito bem. Caipira, vamos pro próximo. Rapaz. 30047. Ele deu uma dica de cidadania, mas. É. A resposta não foi que a gente esperava dele não foi. Né? Alô? Mas foi boa. Alô? Quem fala? É a Luan. Fala, Luan. E você, Luan? O que que você tá fazendo pra economizar água? É, tá assim. É que antes de usar água, coloca um balde embaixo. Aí a água que estiver caindo embaixo, eu guardo. Pra depois você sabe o que. Tá certo. Muito obrigado. Entendi nada. Exatamente. Não sei, porque, não sei porque a gente põe essa ligação horrível no ar. É, alô? É que tinha caído a outra. Eu não alô? Escutei. Alô, Batista? Quem fala? Alô? William? Fala aí, rapaz, o que você tá fazendo pra economizar água, hein? É, onde eu moro tem um terreno baldio, aí quando há necessidade eu tô fazendo terreno baldio pra não dar descarga. Boa! O cara vai lá, bicho, no terreno baldio dá uma descarregada, hein, meu? Hã? Imagina o cheiro que gostou. Meu Deus do céu, viu? 30047000, alô? Nossa. Alô, Batista. Quem fala? Tudo bem? É o Jonatas Batista. Fala, Jonatas, e você tá, faz o que da vida? Eu trabalho no Shopping Guatemi, em São Paulo. Tá? Ai, que chique! É o quê, manobrista? Ô, Jonathan. Ô, e você, alô, o que você tá fazendo para economizar água? Ô, Batista, é o seguinte, estou fazendo economia nas coxas do shopping aí, Batista. Lá no shopping, no valet lá do estacionamento, eles entregam as garrafinhas de água mineral para os clientes. Ah, Batista, é verdade, eu ganhei. Essas garrafinhas. Eu tô trazendo essas garrafinhas de água pra casa, Batista. Ó, leva, toma muito banho bem. Com a garrafinha de água pra casa. Eu já ganhei uma garrafinha dessa uma vez. Ó, oh, que chique. Né? Então quer dizer que frequenta a shopping de rico, Batista? 30047000. Alô? Fala, Batista. Não fui eu que paguei esse assinamento. Oh. Alô, quem é? Alô, é o Thiago Zona Norte. Eu fui comprar um sapato no Louboutin. E aí? Ah, quem fala? Tá nóis, Batista. É o Thiago Zona Norte, beleza? Thiago Zona Norte, faz o que da vida? Ah, eu faço, sou operador de máquina. Tá, e você tá fazendo o que pra economizar água? Então, Batista, lá em casa a gente não tá mais dando descarga, né? Quantas, pera aí, quantas pessoas são? É, porque é 7 pessoas só. Sete pessoas? Olha, bacana. Porra, não, não precisa contar com o Chico que tá jantando. Não, deixa eu falar, Chico, que tá. A gente tá pegando uma sacolinha plástica? Não, não, ah, não, não. Ah, meu Deus! Corta, corta, melhor corta. Não! Corta pra mim, corta pra mim. Meu Deus do céu. Credo. Você imagina 7 pessoas. Eu não imagina quero. Imagina que eles jogam essa sacolinha, né? Pelo amor de Deus. O que será que eles colocam na sacolinha? Melhor não pensar. Alô? Alô? Alô? Alô? E aí, Batista? Abaixa o rádio Jegue. Foi mal, Batista, até de Pirituba. É que atendeu e já caiu direto pra você. Ah, tá, então tá, tchau. Liga outro dia. 3004-7000. Ele já sabe, ele já é participante de ouvinte, não precisa estar com o rádio daquela altura, né? Alô, quem fala? Oi, boa noite. Quem fala? É o Eduardo, daqui da Zona Norte. Fala, Eduardo, e você, Eduardo? Tá economizando água como, hein, rapaz? Rapaz, aqui em casa não tá faltando água não, que eu trabalho na empresa lavando ônibus. Então, todo dia eu trago umas bombonas de água, então eu tenho água pra dar e vender. Muito bem, o cara tá vendendo, ele tá fazendo gato de água agora, você viu? É como? Você vê que coisa, rapaz? Ele pega. Nossa, sabe o que podiam fazer? Nossa, meu, sou um gênio. Eles podiam pegar, sabe esses caminhão de, não tem esses container de entulho? Eles podiam ir lá no Polo Norte ou no Polo Sul, encher com gelo, trazer e encher. Para. É chega. Boa ideia. Para. Alô? Alô, boa noite, Batista. Quem fala? Tudo bom, Fabiana. Fala, Fabiano, faz o que da vida? Eu faço nada. Tá falando de onde? Tá de São Paulo, Zona Norte. Zona Norte aí é abastecido pela, né, da Cantareira aí, a bagaça, né, rapaz? O morto, né? Tá tudo morto aqui por agora. Tá, seu volume morto. E você, o que você tá fazendo pra economizar água? Ah, na verdade, a gente tá indo na igreja tomar água benta, né? Nossa, boa. Eu acabava com essa. Arrasou. Não vai ter outra boa. Tomando água benta. E é mais ruim, né? Água benta sai pouquinho, não é aquele negócio assim que vira, assim, que faz um... Então, sai depende, bem pouquinho, depende, né? Depende da igreja, Batista. Depende da igreja. Você sabe que essas semanas aí tava tendo missa lá em Piedade, que é dia da Nossa Senhora da Piedade. Aí o padre levava um balde com água pra benzer as pessoas. Meu, e aí jogava chorrava na cabeça e falava, e desafiava o coroinha, não, o bispo... Tipo, tava benzendo. Sabe com aqueles negócios... Sabe quando rico... Rico não vai... aqueles negócios da novela. Rico não come mel num negocinho, uma bolinha de metal e um caninho assim. Sabe como que é? É tipo aquilo de mel, só que é de benzer. Aí o padre bota aquilo na água e fica jogando assim na pessoa. E aí molha. Minha mãe fala, eu voltava lavada da igreja. Muito bem, tá certo. É verdade, é bom, é água benta. É o seguinte, tem duas musiquinhas agora. Tem Candy Shop. I think it's the Candy Shop. E aí depois tem o Pais do Futebol com No Flow, né? Então aguenta aí e vem aí o Papai Eu Quero. Você pode ganhar um super kit da Loja do Prazer. Metropolitana, Cafeína Leite Show. Metropolitana, Cafeína Leite Show. Marcelo Badino, você sabe que eu tava lendo uma reportagem? Diga. Dando dicas pras pessoas. O que fazer é mais sexy. Não! O que fazer pra quando, tipo, elas tiverem aquela noitada, assim, de amor, aquela noitada mal dormida, que depois você não consegue dormir direito. Quais as dicas pra você suportar um dia de trabalho pesado? E aí eu tava lendo, que é uma revista super chique aqui. Você sabe o que é? Eles falaram que não é bom você apertar aquele botãozinho soneca mais 10 minutos. Isso dizem que é um... Isso que é um cocô isso aí. Não pular o café da manhã, não importa. Eu sei que a gente trabalha na madrugada, os nossos queridos ouvintes, eles acabam tendo uns horários meio diferentes. Mas não pule o café da manhã quando você acorda. Coma bastante. E outra coisa muito importante, Batista... Você sabe o que é? O tão vilão café? Diz que o café é super importante pra você beber. Diz que 100ml, eu não sei quanto que é 100ml, mas diz que você toma durante o dia 4 xicrinhas de 100ml. Aí diz que você fica ligadão assim, é tá? Cafeína, nossa, olha que bacana. Que coisa, hein? Ó, e você sabe... Vai ligando aí, ó, 30047000, que tem agora. Papai Eu Quero, você pode ganhar um super kit da Loja do Prazer. Momentos incríveis. Ah, são muito raros, né, Mini Ruth? Porra, tá e agora, difícil. E agora você vai deixar escapar essas oportunidades e ficar se preocupando com outras coisas? Você tem que aproveitar pra fazer de todo esse momento de prazer único. Esquece esse negócio de trabalho, dinheiro, problemas. Esses momentos... são de graça e não se pode comprar. Então, melhor aproveitar ao máximo. Principalmente se você contar, claro, com Durex para experimentar tudo o que quiser com aquela pessoa especial. Afinal, a Durex é líder mundial em bem-estar sexual e chegou ao Brasil. Você encontra na lojadoprazer.com.br. Assim, você pode levar sempre junto a inspiração para aqueles momentos em que, né, nós transformamos o sexo em algo incrível, porque sexo é incrível quando o prazer é compartilhado. www.lojadoprazer.com.br. Acesse aí agora e conheça toda a linha de preservativos Durex e também o gel sensual para massagem 2 em 1, porque, né, na Loja do Prazer tem a nova linha Durex. Sexo incrível mexe com você. www.lojadoprazer.com.br. São 15 anos de mercado e agora a Loja do Prazer. Oferece! Vamos aplaudir! Vai, Corinha! É papai, eu quero, seu jegue, não estraga. Ah, não, é que eu achei propício, vai, Corinthians. Sempre tem, você nunca viu. Não, até no Jornal Nacional, o povo tá dando entrevista, você escuta um vai, Corinthians, de fundo, tá, entendeu? Quem é que tá na linha? Alô? Quem é que tá na linha? Quem? Ronaldo. Tá falando de onde, Ronaldo? Entendeu? De Guarulhos. Guarulhos, tá certo. Ô, Ronaldo, o que, que você tem que falar aí pra participar do Papai Eu Quero? Papai, eu quero um kit da Loja do Prazer. Muito bem. Cai pela quarta trilha. Ronaldo, você faz o que da vida? Eu trabalho como estoquista. Estoquista. Muito bem. Hoje o tema é mamãe, eu quero mamar. E o neném vai nascer, já quer dar aquela mamada. É como verdade. A Sandy dá 6 mamadas por dia, hein? Ela falou no Luciano Huck que eu vi. Agora, aí é brincadeira. Agora, você tem que imitar uma mulher dando a luz de parto normal. A hora que você quiser, seu, vai. Assopra. Força, mulher, força, mulher. 1, 2, 3. Ah, tá bom, né? É o que dá pra hoje. Que isso? É trigêmeos? 1, 2, 3? Eu acho. Ai, foi péssimo. Olha, foi uma das piores performances que nós tivemos. Então merece ser a pior das piores. Não. Merece um... Não? Não, só os melhores ganharão. Você não me deu oportunidade nem de perguntar o que faz um estoquista? Ele faz estoque, né? De loja. Mas estoque do quê? De loja? É. Você sabe o que é estoque de loja? Sei, porque minha mãe tem loja. Ah. Muito bem. Burro. Vamos pro intervalo? Não ganho. Não ganho. Ah. Muito ruim. Ah, o cara fez. Um, dois, três. Eu fico triste. Tá bom pra hoje, né? Parecia que ele tava sendo encoxado. Vamos pro intervalo, já já tem qual o seu problema? Cafeína Leite Show. Metropolitana. Qual o seu problema, hein? Metropolitana, cafeína, leite show. O que teremos na trollada? Tá, Marcelo Batista. É negócio de briga, rapaz. De briga? De briga. É mentira, não sei o que, que é. Não vou mentir pra vocês, ouvinte. Eu fiz aí... Eu tava arrumando os negócios da trollada, era 10h30. Não lembro, já quase meia-noite e 46, dia 19 de agosto de 2014. Não lembro, rapaz. Não lembro nem que eu sei hoje. Vamos ao telefone, então. Qual é o seu problema? Mas... Ligue agora e conte pra gente ou cale-se para você. Mas peraí, Batista. Você não falou o telefone? Eu tenho certeza. Você tem alguém que é a primeira vez que tá ouvindo, não conhece o programa. Qual que é o nome do programa? Cafeína Leite Show. Qual que é o nome da emissora? Metropolitana FM. Qual que é a frequência da 98. Emissora? 98.5. Tá bom, já voltou o telefone. Alô? Alô? Quem fala? Wesley. Fala, Wesley. Qual é o seu problema, Wesley, criança? Meu problema é que minha internet tá uma bosta. É mesmo? Aqui. Ai, que triste. Quantos megas você tem na tua casa de internet? 5. Tá. Mas 5? Nunca vi internet de 5 megas? Claro que tem. De 5 megas? Claro, gato, você acha que não tem? É de 35, mas eles dividem um monte de 5 pra cada um, entendeu? Aí fica mais devagar. Alô? Porra, mas 5 é bastante, hein? Piedade. Quem fala? É um mega só. É o Sandro Diadema. Fala, Sandro, qual é o seu problema? Meu problema é que é o seguinte, eles cortaram TV a gato tudo lá, Batista. Cortaram a televisão, cara. Você viu que o bicho tá pegando geral aí, você viu? Mas por quê? Você tinha TV a gato? Não, a gente monta lá, né, a TV a gato lá, mas tô cortando agora. Ah, tá certo. Oh. Você que é o cara lá, o instalador, é isso? Tava. Hã? Viu? Você nunca viu o Uno que anda pelas ruas? Ei, é um gato? Com a escada em cima. Com a escada escrito gato. Mas quanto será que o cara paga no gato, Net? Não sei, Batista. Hã? Não sei. Nunca comprei. Né? Alô? Pifou o telefone! 30047000. É brincadeira. Dá pra entender, rapaz. Você nunca... É? Isso aí é a concorrência jogando zica na gente. Batista, você acredita em santinho? Você faz umas pressas assim pro cafeína dar uma subida? Não tem feito muita coisa, não. Eu faço macumba e eu faço magia negra. Depois você fala da minha mãe, né? Tá, eu faço magia negra. É que ruim. Batista, posso trazer uns incensos? Eu gosto de incenso. Eu posso trazer uns incensos pra colocar aqui? Você vê, quando a gente fala que a gente faz coisa ruim, as coisas ruins voltam pra gente, né? Não faz? Você viu a mãe da Mini Ruth fazia um monte de coisa ruim. Olha aí, ó. Olha aí o que nasceu. Não fala assim de mim. Olha o que nasceu, tá vendo? Isso é uma coisa quando a gente muito fala boa. Coisa ruim volta, é isso aí, ó. Mini Ruth é uma prova viva. Alô, quem fala? Abaixa o rádio, Jegue. É o Diego. Fala, Diego, abaixa o rádio. Baixei. Ô, Diego, qual é o seu problema? Meu problema? Tô cansado pra caramba, voltando da praia. Pra você não relaxar mais. Ah, te catar, poxa. Faz inveja na voltando gente. Voltando da praia, é. Ah, isso é pura sacanagem. Por que pura sacanagem? E se ele for aquele Mickey que anda na praia vendendo algodão doce? É, Batista, meu sonho. Ah, é? É meu sonho. Mentira. Ter um carrinho... Meu, eu juro que eu queria ser o tio do Mate. Ah, é? Meu, juro, com um chapéuzinho de mexicano. Dá andando pela ainda. Praia. Maldura que precisa do investimento, preciso daquele carrinho. Ah. Ou senão eu vou pedir pro povo da Frutiquelo aí que manda sorvete pra rádio pra me dar um carrinho, eu vou trabalhar lá em Santos. Não, em Santos não. Vou trabalhar lá na, na em São Vicente. Alô? Não, São Vicente não. Alô? Quem pisa já, né? Ô, Batista, é o Eduardo. Só pra fazer sua pergunta aí, como é que compra o Gato Net? Ah. Na Santa Figena tá vendendo um aparelho por R$400. Ah, você quer dizer que você já foi lá pesquisar, né, safado? Não, não. É lógico. Né? Entendeu? Danadinho. Você compra o aparelho e puxa da Net, pega todo o satélite pro satélite. Então o cara falou o seguinte. Dura 6 meses. Tá, ah, é mesmo? Tem garantia ainda? Aí cê, tem uns que dura até menos, né? Se o cara for trouxa. Mas, mesmo. Gente, vamos levar. Isso aí é ilegal, não pode. Alô? Né? E aí, Batista? Quem fala? Você fica todo mundo sabe. Espirituba, meu. Né? Agora todo tá baixo lá, hein? Você viu? Todo mundo sabe. Falou o um negócio do gato. Mas outro dia, você viu? Lembra que eu li a notícia? Se fosse operadora de TV a cabo, a Gato Net seria a terceira maior do país já. Cacete, meu. Imagina. Alô? Também só tem três. Fala, Batista. Quem fala? É o Sérgio de Espirituba. Agora fala. Tá baixo, hein? Tá, Sérgio. Qual é o seu problema? Ah, Batista, o problema é aqui... Trabalhando direto aí, meu, e sempre quando você chega, mano, sempre tem B.O., B.O., B.O. e a firma aqui nunca resolve porra nenhuma, mano. Nossa, não tem ferramenta pra você trabalhar, né? Ah, o que que acontece? Trabalhar. Qual é os pepinos que acontece aí? Meu, é que aqui a gente assopra fraco, né? Aí quebra um negócio lá, não tem ferramenta pra arrumar e sempre o gerente libera a peça ruim. Aí a gente fica, ele passa por cima da nossa autoridade, né? Ah. E a injeção é a mesma coisa. Chegou hoje aí, é, dois B.O. de novo. Um da moldura, de novo o prato pra variar. Muito e bem. E nunca tem o pessoal tem ferramenta pra arrumar, meu. Tá, você põe a culpa... A gente tá passando nervoso, mano. Põe a culpa no estagiário. 30047000, mais um só, hein, Caipira? Onde estão as mulheres? Olha, alô. Gosto muito do Sérgio Espírito, mas nem prestei atenção. Ele falou muitas coisas alô. Difíceis. Alô. Eu tô com saudade, Batista. Paulete. Pronto, próximo. Alô. Onde estão as mulheres? Ali, as mulheres. Nossa, meu, você tem uma voz, hein, Batista? Chama dinheiro também. Quem é? Oi, é Enid, São Miguel. Quem? Enid, São Miguel. Tá certo. Enid. Qual é o seu problema? O problema é que eu e meu filho não conseguem dormir, porque a gente gosta de escutar vocês. Vocês são muito engraçados. Que lindo. É mesmo? Então vamos contar uma piada agora. Vai, Caipira, conta uma piada, que ela acha a gente muito engraçado. Você conta uma piada que ela vai rir muito, vai. Olha, eu vou contar uma da que minha mãe me contou. É um pouco pornográfico, mas só senhora. Um pouco. Como que é seu nome? Eni? Eni e Danilo, meu filho, que estão escutando vocês. Eni e Danilo, olha lá, vocês vão cair da cadeira de tanto rir, piada de Maria Lúcia da Mini Mods, lá de Piedade. Diz que o japonês, Batista... japonês tava indo pescar. Sim. Diz que, meu, tinha o japonês e um rapaz. Aí o rapaz ficava olhando, o japonês pegava uns peixes enormes e tal. Falou, meu, mas como será que esse japonês pega um monte de peixe e não pega nada? Aí ele falou assim, ô japonês, como que você faz pra pegar esses peixes grandes? Ah, isca que tem é muito poderosa e tem simpatia também. Ah, é? Qual que é, japonês? Antes de ir vir pescar, eu chego perto de uma mulher bunduda e vou e dou um tapinha. Aí pega peixe grande. Pega a mulher tapinha na mulher bunduda. Aí diz que o rapaz falou assim, puxa vida, minha mulher tem um busanfão grande, né? Eu vou chegar antes de pescar e vou dar um tapinha nela pra ver se dá sorte. Aí diz que ele chegou atrás da mulher assim, da mulher dele, da esposa dele. Diz que deu um tapinha assim. Aí diz que a mulher dele falou assim, Ô, japonês, chegou cedo. Eu não entendi. Gostou, Eni? Ela tava esperando pra ver se tinha acabado mesmo. Ela não respondeu. É, pra lá, né? É melhor ela não responder. Olha, mas minha mãe... Cafeína Leite Show. Estraga Desculpe, tudo, viu? Mas minha mãe, a hora que contou que pra tá mim, 5 anos em rádio, chorou de dar risada. A gente já sabe de onde vem a graça. Cafeína Leite Show. Metropolitana, esse é o Cafeína Leite Show. Já, já tem a trollada da madrugada. Já, já. Você continua respondendo pelo Facebook. facebook.com/programacafeína e no telefone 30047000. Mas antes... Responde o que você está fazendo para economizar água. Sim, mas agora pare tudo que você está fazendo. Pare tudo que você está fazendo e ouça a notícia do Caipira. Que notícia? Qual delas? Não sei, qualquer uma, só pra ela não falar. Ah, Batista, pra ela ficar quieta. Saiu uma lista das celebridades que não tiveram medo de falar que são bissexuais. Entre eles, Valcir Carrasco, José de Abreu, Rede Glóbulo de televisão. Temos também a Megan... Como que era o nome mesmo que vocês me... Megan Fox. Megan Fox. Temos também aqui Preta Gil no time, que eu não sabia, que é a minha suposta namorada. Temos aqui Ana Carolina, cantora. Temos aqui também a Ana Paquin e a Michelle Rodrigues. Olha... Nossa, do Velozes e Furiosos. E Angelina Jolie. Angelina Jolie, você sabia disso, Batista? Batista! Você sabe se você é bissexual? Não. Você não é nada? Olha os artigos nada que o Caipira fica lendo, né? Não, tava. Olha essa aqui, ó. Uma mulher trai o marido na noite de núpcias na Rússia com um ex-namorado e é morta, assassinada. Mas quem que matou ela? Ué, quem que matou? O marido? É mesmo? É, falou que o marido bebeu na festa e acabou apagando na festa. Aí acho que a mulher ficou com aquela vontade, aquele fogo na periquita de ir pra lua de mel. O marido tava apagado, ela pegou o ex-namorado, meu Deus. É mesmo? Exatamente. Nossa, e aí, gente, o marido, sabe o que o cara fez? Não. Foi lá e botou fogo na mulher. Ai, que horror. Morreu com 80% do corpo queimado. Eu ia fazer uma piada, mas ia pegar Faça. Mal, né? É, não é melhor você não fazer piada. Então deixa pra lá. É melhor não fazer esse tipo de piada. Quarto pegou fogo. Era isso que você ia fazer? O quê? Nada. Batista, me fale uma coisa agora, você que... Você já teve casado, não teve? Sim. Mas entrou na igreja e tudo mais? Sim. De véu grinaldo? Ai, que bonito. Sim. Noite de núpcias, sinceramente falando pra nós, porque você não é qualquer um, Marcelo Batista, vocês Vai, acham que logo. Marcelo Batista é qualquer um, mas não é. Você teve festa, não teve? Teve. Batista, da hora que você chega lá, tem as coisas ainda? Na noite de núpcias? Depois do casamento? Depois da festa do casamento? Que coisa? É esse negócio lá que faz entrar a mulher? Claro. Tem? Claro. Mas mesmo depois do casamento, o dia inteiro cansante, assim? Não bebo, não faço nada, eu chego lá não dançou? Não dançou? Tá. Não dançou com a família? Que dançar o quê? Valsa, nada? Você não dançou? Que dançar o quê? Ah, você não dançou? Ah, não é possível, Batista. Ai, que absurdo. Chega, vamos tocar música, já já a gente volta. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Firstborn unicorn.

Tô, Batista. Você não tá com preguiça de falar, é bom que eu falo pra você. É a mesma coisa, você não tem dinheiro, não compra. Não tem Instagram, não fica sabendo o que acontece no Instagram. Ah, mas a pessoa gosta de saber. A gente assiste a Kátia Fonseca pra isso. Bom, enfim. Aí, Marcelo Batista, estamos sem água em São Paulo. Pronto, você é direto, porque o chefe quer que a gente seja direto, a gente é direto. Acabou a água em São Paulo. Queremos saber de você, querido ouvinte, o que você está fazendo pra economizar água? Por exemplo, eu estou falando cuspindo menos, para que eu não fique com muita sede e assim eu não gaste mais água. Ruim? Péssimo. É. Então mande uma melhor, Mirut. Só vai. No final do programa. Não, agora. No final. Não, agora. É porque a minha é muito agora. Boa. Agora. Tá bom. Eu fico falando de comida para dar água na boca. Pior que é boa, rapaz. É boa. É boa. É boa, rapaz. É boa. É boa. É boa. Viu? E ela guarda um pouco de água quando ela toma banho nas dobras dela também. Nos pneus. Fica com muita água. Aí é dengue, hein? Cuidado com a dengue. Poxa, é verdade, né? Não tem mais dengue porque não tem água. Claro é, que tem dengue. Todo mal tem o seu bem, né? É, exatamente. Todo mal tem o bem. Então vamos parar de reclamar de falta de água que acabou a epidemia de dengue, pelo menos. Agora só é bola. Isso aí. Nossa. Que horror. Tá bom. Nossa, que porcaria. Responda no Facebook. Quando que é as férias mesmo? É segunda-feira, já não vem mais. Graças a Deus. Ai, que bom, gente. Você podia voltar só pra outra rádio. É? Vai impedir emprego na Nativa e no Aí eu vou, então. Tá bom. Né? Você é louco. Que foi? Essas coisas você fala, rapaz. Hã? Qual o problema? Você não tem medo no dia seguinte. Eu não tenho medo. Vai lá. Vai lá. Eita, tema de hoje. Mãe. O que você faz pra economizar água? Larissa Reis, ela usa o caldo do miojo pra tomar banho. Nossa, que nojo. Né? Que mais aqui? Compra um galão de água pra tomar banho, o Rafael Gustavo. Tô lavando o carro de balde, ó que vagabundo, o Ronaldo Rodrigues. Né? Escova os dentes com cerveja, o Lucas Souza. Putz, bacana, hein? O Leonardo Barros, ele tá fazendo arroz com vodka pra economizar água. É boa essa aí também. Não lavo louça. É o Dudu Semi. Que mais aqui? Eu tô mijando e escovando o dente na mesma água. Eca! Ai, mas está. Tô escovando os dentes. É, tomo banho no Tietê. Mano, sou de Itaquá. É o Andrei da Silva. Que mais aqui, rapaz? Só lavo o pé direito. A Luciana Silva Alexandre. Tenho me barbeado com água da privada, o Renato Almeida. Ah, não é possível, meu. A família inteira tá tomando banho junto, é o Ronaldo Jesus. Você imagina, rapaz. Ai, meu Deus do céu. E você, Caipira, tem mais alguma? Não. Hã? Não. Não? Não. Pra economizar água, eu tô lavando roupa só 4 vezes por semana. Antes eu lavava 10. Agora eu tô economizando peça roupa. Peça por peça. Mas você suja tanta roupa assim, Batista? Eu uso... Agora vamos falar sério. Você usa todo dia essa troca de roupa? Eu, por exemplo, claro. Cueca, eu uso no mínimo umas 2-3 vezes na semana. Ai, que nossa. Nojo! Eu não suo, não suo, não sujo. Caipira, se você tem pizza embaixo do braço, você imagina só no de rego. Só quando eu fico nervoso. Credo. Batista, eu todo dia eu cheiro a cueca antes de vestir. Eu cheiro na frente e cheiro atrás. É porque você gosta tanto da coisa que até cheira. Ele cheira. Eu tô falando sério. Cheiro é bom de saco. Ai, isso adoro esse cheiro de cheiro, eu adoro esse cheiro de saco. Ai, eu adoro esse cheiro de ele. Tá bom, alô! Engasguei. 30047 engasga mesmo, não, né, eu tô com cabeça? As pelotas de... Como que é o nome do coco na garganta pra comer sorvete? Alô! Oi. Oi, quem fala? É, Alexandre Teixeira de Freitas, Bahia. Tá, você vê que o baiano demora. Você fala oi, ele demora. Não, porque eu tô ouvindo via web aqui, nego. Tá certo, tá ouvindo via web, nego. Mas você fala da web? É isso aí, painho. Agora, painho. Não, na Bahia tem água, né, rapaz? Na Bahia não tá faltando água, não. Rapaz, falta água aqui sim, nego, porque eu mesmo sou repórter do site aqui, a gente, hoje mesmo, estava comentando sobre essa questão da água. Ali está faltando água, está chovendo, faltando água, mas o povo aqui não gosta muito de soltar água para a galera, não. Inclusive, o tema seu aí que eu gostei do tema aí. Tá certo. A gente aqui, até agora eu não tomei banho para economizar água, filho. Tá certo. Tá feio, agora me diz o seguinte, quando é que acaba o carnaval aí? Rapaz, o carnaval acaba no mês de março e começa no mês de abril, nego. Tá certo, tá bom então. Tá... E qual, que é, qual que é o sucesso do, qual que é o sucesso do momento aí? Que música do Axé que tá fazendo sucesso? Rapaz, o Axé do momento aqui, na verdade aqui, esse negócio de Axé tá mais acabado aqui. O negócio aqui é um tal uma pisadinha aqui que ninguém tá aguentando mais, viu? Pisadinha? Pisadinha? É uma pisadinha, tá dando uma pisadinha aqui que ninguém aguenta. Como é que é? Rapaz, é meio estranho. Eu bem, na verdade, não sou muito curtindo isso, não. Meu negócio é meio hip hop, inclusive eu sou daqui de São Paulo, certo? E Batista, eu curto muito hip hop, rock. Procura no YouTube? Vamos trazer o sucesso. Ô moço, desculpa a pergunta, como é que é seu nome? Alexandre, inclusive um dia eu falei contigo aí, você esqueceu meu nome. Ô Alexandre, desculpa, eu sou meio esquecido da cabeça. Quem canta isso aí? É, quem que canta e qual que é o nome da música? Deixa eu só pegar aqui pra você aqui, que eu não tenho muito de cor aqui não, só um minutinho. Nós queremos saber o sucesso já que tá pensou? Tocando no Brasil inteiro, porque nós temos a Cintia Buxiquen, o Márcio Jô, tudo do Japão, eles querem saber o sucesso da Bahia. Tem o povo de Eldorado, não lembro o nome, tem um monte de gente de cidade diferente. Mas aqui tá falando que é meio forró. Ó. É isso aí, ó. Só pra você ter uma ideia, tem um grupo aqui, tem um grupo aqui na Bahia. Os Garotos do Forró, na pisadinha. Brrr, que tá legal. A pisadinha é isso aí, ó. Banda véia boa do caramba. Olha que delícia. Quer dançar, Mini Ruth? Vamos! Tipo uma rocha, né? É isso aí o ritmo do momento, será? Será que é? Olha, os Garotos do Forró, ó. Fez a barriguinha, fez a cintinha, na marca da tanguinha. Fez a lumbiguinha, fez a barriguinha. Fiquei com vontade de beijar na bochechinha. Fez a lumbiguinha, fez a barriguinha. Pegue seu colega porteiro, tire ele pra dançar. Ó. Sempre que você me dá. Ah, olha que delícia! E o seu pai também não. É o Bahia FM! Metropolitana! Então toma que lá vai. Um beijinho pra danar. E beijando um biguinho. Gostei. É gostoso o ritmo, hein, Batista? A gente até podia colocar de trilha. Vai falando com o ouvinte e vai ouvindo isso. A pisadinha. Agora. Ó, Produções Wagner Rocha. Você viu? DJ. Você viu? Ó. Legal. Ei, menina bonita, que mexe comigo, com meu coração. É isso aí, a pisadinha. Tá vendo? Corta a trilha. Próximo. Tava gostando tanto da pisadinha. Um abraço. Acabou? A todos baianos. Que beleza, oxi. Gostei da pisadinha, hein? Acabou? Legal, hein? Tem mais gente aí, Batista. Fala. Alô? Alô? Quem fala? É o Wesley. Fala, Wesley. Já participou hoje, né? Tchau, um abraço. Próximo 30047000. Alô? É Isaías que fala. Fala, Isaías. E você, Isaías? O que é que tá fazendo pra economizar água? Eu queria pedir uma música, posso? Deixa eu pedir. Pode pedir uma música? Pode. Laura Pausini, Peramore. Peramore da Laura Pausini? Mas... Estranho, amore, que peramore. Estranho, amore. É oferecendo meu cunhado que faleceu. Tá, só você cantar a música. Estranho, amore, é seu vário, mas tá amor. Laura Pausini. Tá bom, obrigado, tchau. Acabou, né? Isaías lá. 30047000. É dono. Alô? É dono da funerária lá em Piedade. Alô? Mais famosa de Piedade. Aliás, acho que só tem uma. Alô? Tem duas, não sei. Alô? 30047000. Não gosto muito de funerária. Me lembra pessoas mortas. Vamos tocar música. Nada contra os mortos. Depois tá bom, o Justin quieto. Timberlake. Voltou o telefone. Tem o Papai Eu Quero. Certo? Você pode ganhar um kit da loja do Brasil. Então, duas musiquinhas e a gente já volta. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Metropolitana, esse é o Cafeína Leite Show, junto com a Loja do Prazer. Se você ainda não conhece a Loja do Prazer, tá na hora de você entrar no site aí, hein? lojadoprazer.com.br. A semana tá começando, né? Já vai se preparando aí pra sexta, sábado, domingo. Garanta horas de muito prazer. tem gelzinho, tem óleo pra massagem, tem vela pra massagem, tem aquelas coisas pra banho, né, pra jogar dentro da banheira.